menino. Ererê, ererê. Resenha entre amigos. Tem uma carta pra lembrar. Tem um anjo pra me ajudar. Ela que já me esqueceu. Eu nem sei, eu preciso só saber. E quantas vezes eu falei deixou sempre a sonhar. Fale agora, por favor. Fale agora, eu preciso só saber. Meu grande amor, diga pra mim onde está. Ererê, diga pra mim. Essa triste solidão, meu grande amor, diga pra mim onde está. Diga pra mim qual a razão dessa triste solidão. E quantas vezes eu falei pra que você não me iludisse assim e me deixou sempre a sonhar. Fale agora, por favor. Fale agora, eu preciso só saber. Meu grande amor, diga pra mim onde está. Ererê, diga pra mim qual a razão essa triste solidão. Só encher terra, mano, menino. Todo tempo, quando houver pra mim, é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo, quando houver pra mim, é pouco dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Só fico triste quando o dia amanhece. Ai meu Deus, se pudesse apagar a separação, pra nós viver igualzinho a sangue sujo, que nosso amor perde mais fuga do que é assim. Oi, todo tempo, ouvir pra mim é pouco, dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo, quando ouvir pra mim é pouco, dançar com meu benzinho numa sala de reboco. E todo, rigue-rigue-di-di-dum-di-dum-di-dum. Todo tempo, quando ouvir pra mim é pouco, dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Gravando tudo, menino. Cleito, Felipe e as meninas. Chama na pressão, menino. quando houver pra mim é pouco. Dança com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo quando houver pra mim é pouco. Dança com meu benzinho numa sala de reboco. E todo tempo quando houver pra mim é pouco. Dança com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo quando houver pra mim é pouco. Dança com meu benzinho numa sala de reboco. Enquanto fora está tocando essa gemendo, vou dançando e vou dizendo que eu sou preto pra ela só. E ninguém nota que eu estou te conversando. Amor vai aumentando e pra que coisa vazia. Todo tempo houver pra mim é pouco. Dança com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo houver pra mim é pouco. Dança com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo quando houver pra mim é pouco. Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo houver pra mim é pouco. Dança com meu benzinho numa sala de reboco. Aparecendo, vai trabalhando, vai representando o menino. Isso é Fernando Gomes. É dois pra lá e dois pra cá. Em nome de Selma Produções e Eventos. Eu tinha medo de encontrá-la e ser incidente, fraquejar de novo como antigamente, pelo recomeço do que teve fim. Ao vê-la eu tive a certeza que a dúvida acabou. Doeu, mas tô rindo, doeu, mas passou. Está viva, mas morreu pra mim. O tempo que me abriu os olhos me fez enxergar. Ninguém é cego a vida toda podendo enxergar. O nosso romance acabou-se no passe de mágica. Fomos personagens de uma história atrás. Fomos namorados e depois somos ex. Foi muito melhor ficar sem do que ficar com. Tentar foi um erro, a cama foi bom. De 9 por 2 pra 10 por 3. Você não é mais minha língua, nem eu sou seu Deus. E a gente partiu dividindo nós por dois eu. E tome shot. Essa é resenha entre amigos meninos. Eu tinha medo de encontrar e ser incidente, fraquejar de novo como antigamente, e no recomeço do que teve fim. A vê-la eu tive a certeza que a dúvida acabou. Doeu, mas tô rindo, doeu, mas passou. Você está viva, mas morreu pra mim. O tempo que me abriu os olhos me fez enxergar. É cego a vida toda podendo enxergar. Nosso romance acabou-se no passe de mágica. Fomos personagens de uma história trágica. Fomos namorados e depois somos ex. Foi muito melhor ficar sem do que ficar com. Tentar foi um erro, acabar foi bom. De 9 por 2 pra 10 por 3. Você não é mais minha ninfa, nem eu sou seu Deus. E a gente partiu dividindo nós por dois eus. Você não é mais minha ninfa, nem eu sou seu Deus. E a gente partiu dividindo nós por dois eus. Mineirinha me pediu

Show Divulgações, divulgador oficial de Fernando Gomes. Alô, meu amigo Alan Produções. Hoje tem piseiro, hoje tem pressão. Festa de vaquejada, vai ter pão no chão. E a vaqueirama pode vir pra cá. Fernando tá tocando, o chicote vai estralar. Hoje tem piseiro, hoje tem pressão. Festa de vaquejada, vai ter pão no chão. E a vaqueirama pode vir pra cá. Fernando tá tocando, o chicote vai estralar. Eu não sei, bota a mão no chão. Bota, bota, o chicote vai estralar. Vai pra lá, bota, bota, bota a mão no chão. Fernando tá tocando e não tem hora pra parar. Bota, bota, bota, bota, bota, chama! Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Oh, mas é bom! Essa é mais uma do vaqueiro Júnior Viana, na voz de Fernando Gomes. Ô, mas é bom! Tem hora da vontade de bater no Piauí. Eu já puxei a rota em 8 horas, tô chegando por aí. Ponteiro no limite, coração a 120, a saudade a 1000 por hora. Ô, vaqueirinha da hora. Revista pornô. Isso.

tô na porta de um bar. Tô com meus amigos sem ter hora pra voltar. Puxo na mão dela, faço minha obrigação. Digo lá no mercado que eu fico aqui no Chicão. Quando chego em casa, a mulher vem meu BRA. Meu cabra sapato, sua é hora de chegar. E a mulher brigou comigo, disse para de beber. Nós trabalhando os contra falando. E Deus abençoando, menino. Oh, mas é bom. Oh, mas é bom. É só encher e derramando. E essa é mais uma de Fernando Gomes. E desde muito cedo eu vou pras vaquejadas. Essa é minha vida, eu não troco por nada. Sou apaixonado numa patricinha, com a linda morena que entrou em minha vida. Mas tô decidido, eu não troco não. Gosto da patricinha, mas amo o meu sertão. E as pegas de boi, forró e vaquejada. Diz que é vida e eu não troco por nada. Vou pras vaquejadas, vou dançar piseiro. Hoje sou conhecido como cowboy e vaqueiro. Show Divulgações, Alan Produções é o nome da fera. Desde muito cedo eu vou pras vaquejadas. Essa é minha vida, eu não troco por nada. Sou apaixonado numa patricinha, com a linda morena que entrou em minha vida. Mas tô decidido, eu não troco não. Gosto da patricinha, mas amo o meu sertão. Vê a pega de boi, forró e vaquejada. Diz que é vida e eu não troco por nada. Eu vou pras vaquejadas. Gravando tudo. Oh, vontade de não prestar, menino. Fernando Gomes, na onda das vaquejadas. Vaquejada. E essa é mais uma dele, hein? Carlos de Freitas. Vem, vem, vem, vem me lambuzar. O cariri com mel, você vai se amarrar. Vem, vem, vem, vem me lambuzar. O cariri com mel, você vai se amarrar. É cariri com mel, é a onda do povão. No Nordeste tem, o sabor é com limão. É cariri com mel, é a onda do povão. No Nordeste tem, o sabor é com limão. Vem provar, você vai se amarrar. Que tem alambique do sertão. Vem provar, você vai se amarrar. Vem que tem alambique do sertão. E essa é mais uma do Carlos de Freitas, da rádio Heliópolis FM. E nome do Alan Produções. Show Divulgações, sempre divulgando Fernando Gomes.

tem o meu xodó. Sofro se ela não vem. Fico perturbado, bebo e choro apaixonado quando o meu lado não tem ela. Que adianta o dia pra sofrer todo dia felicidade dela. Ela é meu amor, me conquistou, me dominou de vez. Apaixonado eu tô e querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez. Sou um homem de uma mulher só, sigo ser feliz em meu xodó. Sou um homem de uma mulher só, eu só quero ser feliz no meu xodó. Sou um homem de uma mulher só, sigo ser feliz em meu xodó. Sou um homem de uma mulher só, eu só quero ser feliz no meu xodó. Oh, mas é bom. Show, divulgações.